670, página 642. Fevereiro teve ventos e tempestades a ameaçar tufões. Pelo menos as colheitas estavam prontas e o grão guardado. Fora uma colheita suficientemente abundante para alimentar todas as pessoas da ilha de Norfolk, mas nada sobrava para Nova Gales do Sul. Apenas algum calcário, alguma madeira. No dia 15 de fevereiro, Richard apressou a sair para casa atrasado e ansioso. O governador-tenente tinha-o demorado com mais perguntas do que Kitty se lembraria de lhe fazer numa semana. Esta ainda não fizera o tempo. Mas, segundo Olivia Lucas lhe dissera, a cabeça tinha já encaixado e Joey Long parecia não poder vir a ser grande coisa como parteira. Descansado por Olivia e Kitty lhe terem garantido que os primeiros filhos não nascem depressa, seguiu o atalho até a casa. Não saía fumo da chaminé de pedra, estugou o passo. Mesmo de quase 9 meses, Kitty insistia em cozer ela própria ao pão. Nenhum som. Kitty, chamou, subindo de um salto os 3 degraus da porta. Estou aqui, disse uma vozinha. Com o coração a bater com toda a força contra as costelas, Richard irrompeu pela porta, abarcando todo o compartimento com o olhar. Não a viu. No quarto, bom Deus, tinha começado. Ela estava sentada na cama, encostada a 2 almofadas, com o rosto voltado para ele e um sorriso beatífico. Richard, apresento-te a nossa filha. Diz boa noite à Kate. Ele sentiu faltarem-lhe os joelhos, mas conseguiu chegar à cama e sentar-se pesadamente na borda. Kitty! Olha para ela, Richard. Não é uma beleza? As mãos, marcadas pelo trabalho, estenderam-lhe a trouxinha apertada. Não era justo que as mãos dele estivessem muito mais bem tratadas do que as dela. Pegou-lhe e afastou delicadamente a roupa do pequeno rosto enrugado. A boca, um ó perfeito. As pálpebras, inchadas, ainda por abrir. A pele demasiado escura para ser vermelha, encimada por uma espessa cabeleira negra. O oceano de amor abriu-se e engoliu-o completamente. Afundou-se sem protesto no reino mágico e, inclinando-se para beijar a fronte da pequena criatura, sentiu correr as lágrimas. Não compreendo. Estavas tão bem quando eu saí esta tarde. Não me disseste nada. Nada havia para dizer. Estava bem, de verdade. Aconteceu de repente. Não tive qualquer aviso. Rebentaram as águas, tive uma dor forte e depois senti a cabeça. Assim pus um lençol limpo no chão, acocorei-me e tive-a. Não levou ao todo um quarto de hora. Depois da placenta sair, arranjei fio, atei o cordão e cortei-o com a tesoura. Ela gritava, mas que voz! Limpei o chão, pus o lençol de molho e lavei-me. A rebentar de orgulho, sorria com complacência. Não percebo a razão de tanto barulho. Abriu o vestido de chita e exibiu um belíssimo seio com um mamilo vermelho escuro que pingava. O leite também já subiu, mas a Olivia disse que esperasse antes de dar de mamar. Não achas que fiz tudo muito bem, Richard? Com todo o cuidado, para não esmagar a trouxinha, Richard inclinou-se para a beijar, com reverência nos lábios. Os olhos adoravam-na. Afastou as lágrimas e esboçou um trêmulo sorriso. Muito, muito bem, mulher. Parece que já tinhas feito isto 20 vezes. Não tenho balança, por isso não a posso pesar. Mas parece ser de bom tamanho e comprida também. Parece uma Morgan, não uma Clark. Ele semicerrou os olhos para o verificar no rostinho de Kate, mas não foi capaz. Tudo o que vejo é que é muito bonita, mulher. Depois olhou melhor para Kitty. Aparentava um pouco de cansaço, mas tão radiante que não parecia correr qualquer perigo. Estás bem? Sinceramente? De verdade. Só cansada. Ela saiu tão bem que nem me sinto desconfortável. A Olivia recomendou que me acocorasse. Disse que era a maneira mais natural. Kitty pegou de novo em Kate e olhou-a melhor. É a tua cara. Como é que não vês? Estás contente por lhe chamarem Catherine, como tu? Sim, duas Catherines. Uma Kitty, uma Kate. Chamaremos Mary, a nossa próxima filha. Richard não conseguiu conter-se. Chorou até que Kitty deitou o bebê e o tomou nos braços. Amo-te, Kitty. Amo-te mais do que a própria vida. De novo abriu os lábios para lhe dizer qualquer coisa para se lhe oferecer. Depois Kate gritou com toda a força. Estás a ouvir? Preferiu perguntar. Creio que Steven tinha razão. Vamos ter uma fera para gritar. E já me decidi. Vou dar-lhe mamar. Fez deslizar os braços das mangas do vestido e deixou cair até à cintura. Desembrulhou a criaturinha e segurou-a nua contra a sua pele, com um prazer sensual que arrasou Richard. A boquinha em forma de O apertou-se em redor do mamilo que lhe era oferecido. Kitty soltou um enorme suspiro do mais completo prazer. Oh, Kate, assim és verdadeiramente minha. Nunca ocorrera a Kitty duvidar de um facto. Richard seria um pai maravilhoso. O que a surpreendia era a sua mais completa rendição à paternidade. Muitas das suas amigas e conhecidas queixavam-se de que os homens não gostavam de ser considerados pouco viris, por estarem muito ligados aos filhos e aos trabalhos domésticos. Era aceitável levar ao colo uma criança cansada, beijar e amimar uma criança pequena, mas nada de excessos. Porém, Richard simplesmente não se preocupava com o que pensavam os seus amigos a esse respeito. Se algum aparecia de visita, mudava alegremente as fraldas de Kate, sem se importar que alguém o descobrisse a lavá-las ou a estendê-las. E parecia que a sua imagem viril não ficava denegrida aos olhos dos outros. Ou se ficava, ele não o notava. Ou se o notava, não considerava essas opiniões dignas de nota. Num aspecto tinha sorte, não tinha ar efeminado. Se o tivesse, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Trabalhava muito, tentando fazer mais em menos tempo. Sempre desejoso de chegar a casa para ver Kitty e Kate. Quando Kitty lhe sugeria timidamente que serrasse menos e trabalhasse mais no campo, ele parecia horrorizado. Não, não. O seu trabalho como encarregado de serradores era bem pago. E cada promissória acumulada nos livros do governo era um seguro para o futuro dos seus filhos. Conseguia serrar e trabalhar no campo. Ainda não estava morto. Kate tinha 6 meses quando Tommy Crowder veio à segunda serração em busca de Richard, perguntando se ele tencionava pôr a pequena Kate na lista dos armazéns do governo. Posso muito bem sustentar a minha mulher e a minha filha sem ser à custa dos armazéns, disse Richard com dignidade. O comandante King insiste que elas estejam na lista dos armazéns. Venha ao meu gabinete para tratarmos já do assunto. E Crowder seguiu em frente, sem esperar para ver se Richard o seguia. Não sei porque a minha mulher e a minha filha têm de fazer parte destas listas, disse Richard com ar teimoso, no pequeno gabinete de Crowder. Sou o chefe da família. É justamente isso, Richard. Não és o chefe da família. Kitty é uma condenada e é solteira. É por isso que continua nas listas dos armazéns. E o bebê dela também tem de fazer parte. Preciso de ti, simplesmente como testemunha, explicou Crowder. Os olhos cinzentos de Richard pareciam mais escuros. A Kitty é a minha mulher. A Kate é minha filha. Catherine Clark, solteira. Sim, cá está, balbuciava Crowder, encontrando a linha certa da página certa do grande livro de registros. Pegou numa pena, mergulhou-a no tinteiro e acrescentou, falando em voz alta, ao mesmo tempo que escrevia: Catherine Clark, filha. Ergueu os olhos com ar satisfeito. Pronto, está feito e tu viste. Obrigado, Richard. E poisou a pena. O nome da criança é Catherine Morgan. Eu reconheço-a. Não, é Clark. Morgan. Tommy Crowder não era um homem compreensivo. Passara demasiado tempo a tornar-se inestimável às pessoas que o podiam fazer avançar. Mas, de súbito, ao olhar para os olhos de Richard, tão tempestuosos como a baía de Sydney durante um vendaval, sentiu-se sem pinga de sangue. Não me culpes, Richard, gaguejou. Não sou ninguém para te julgar. Não passo de um simples criado do governo da ilha de Norfolk. O comandante King quer tudo como deve ser e à maneira de Bristol, disse com ar afetado. Como natural dessa cidade, deverias estar satisfeito. Pusera-se a tagarelar e não se calava. Pus o nome do bebé nas minhas listas e tenho de te pedir que testemunhes o facto. O nome dela é Clark. Não é justo, disse mais tarde Richard a Stephen, com os punhos cerrados. Aquele macaco amestrado ao serviço do governo inscreveu a minha filha na porcaria dos registros com o nome de Catherine Clark e esfregou-me no nariz para me obrigar a ver bem. Stephen viu contraírem-se-lhe os músculos dos braços e estremeceu involuntariamente. Richard, por amor de Deus, controla-te. A culpa não é do Crowder, nem de King. Concordo que não é justo, mas não se pode fazer nada. A Kitty não é a tua mulher. A Kitty não pode ser tua mulher. Tem ainda de cumprir alguns anos de sentença. O que significa que o governo pode fazer com ela aquilo que bem entender. E, oficialmente, o apelido da Kate é Clark. Há uma coisa que eu posso fazer, disse Richard entre dentes. Posso assassinar Lizzie Locke. Não és capaz de tal coisa. De maneira que melhor será calar-te. Enquanto Lizzie for viva, a minha filha é bastarda, tal como serão todos os outros que tenha com Kitty. Vê as coisas de outro modo, insistiu Stephen. Lizzie Locke juntou-se com Tom Scully. Tom Scully está rapidamente a perceber que não tem jeito para ser agricultor. Portanto, está a passar dos cereais para a criação. Mais cedo ou mais tarde vai vender a terra e sair da ilha. Pelo que dizem os mexericos que correm entre esses colonos fuzileiros, o homem mostra vontade de visitar o Cataio e Bengala antes de ser velho. Pensas que alguma vez possa viajar pelo Oriente sem levar Lizzie de braço dado? Fechando os olhos, Richard desanimou. Estou a tentar ver as coisas pelo teu lado. Quer dizer que, se Lizzie partir para o Oriente, posso esperar algum tempo e depois fingir que sou um homem solteiro? Exatamente. Se necessário, posso pagar a um falsificador furtivo de um beco de Londres para, utilizando a morada de um comerciante do Whampoa, escrever uma comovedora carta aos xerifes de Gloucester, explicando que a senhora de Richard Morgan, de solteira e Elizabeth Locke, faleceu em Macau e querendo saber se em Gloucester se lhe conhecem alguns parentes. Isso provará a sua morte, depois do que te poderás casar com Kitty. Por vezes, Stephen, tens calma graça. Mas a brincadeira deu resultado. Richard abriu os olhos e conseguiu rir. Será que esse belo discurso para me consolar, contendo referências aos becos de Londres, significa que em breve nos vais deixar? Não tenho outra promessa senão o lugar de tenente, mas há de acontecer. Vou ter imensas saudades tuas. E eu tuas. Stephen passou o braço pelos ombros de Richard e conduziu-o suavemente em direção à casa. Ainda bem que a raiva abrandara, pelo menos superficialmente. Maldito reverendo Johnson! Afeta-o a ele muito mais do que a mim, afirmou Kitty, quando Stephen lhe relatou o que se passara. Richard tinha ido ao tanque que construíra para se lavar, depois do trabalho na serração e da conversa com Thomas Restall Crowder. Lamento que o nome de Kate não seja Morgan, mas quem poderá negar que o é? Afinal, o que é o casamento? Pelo menos metade de nós, mulheres condenadas, não somos oficialmente casadas. Garanto-lhe que não me queixo, Stephen. O Richard é crente e vai à igreja, Kitty. Por isso é-lhe extremamente difícil lidar com o facto de que a sua descendência seja bastarda aos olhos da igreja anglicana. Não serão bastardos depois da morte da Lizzie e ela já é velha, disse Kitty, perfeitamente à vontade. Como explicar-lhe que um posterior casamento nunca retiraria o estigma? Stephen não quis incomodar-se a explicar-lhe. Preferiu antes pegar em Kate. Olá, meu pêssego, meu querido anjo. Kate não é um anjo. É exatamente aquilo que lhe chamou, uma fera. Tem uma vontade forte. Meu Deus, Stephen, só tem 6 meses e já nos comanda com braço de ferro. Não, disse Stephen, fixando o olhar sério da criança com olhos sorridentes e beijando-lhe as faces gorduchas. Não lhe faz falta um braço de ferro para mandar em Richard. Consegue o mesmo efeito, com um bocadinho de fio ou uma pena. Não é assim, minha Kate? Gostava de saber onde está o teu Petruchio. De que virá disfarçado? Devolveu-a a Kitty. Petruchio? O cavalheiro da peça de Shakespeare que amansou Kate, a fera. Não ligues, são só fantasias minhas. Fez silêncio. Stephen sentiu-se satisfeito por contemplar aquela Madonna da ilha de Norfolk, um autêntico estudo de vestido de chita. Não importava onde a vida a poderia ter levado, mas o melhor de Kitty seria assim, como mãe de uma criança. Ali estava aquele bebê tão forte, capaz de trovejantes fúrias. Mas com Kitty como mãe, era um pêssego, um anjo. Boas gatas têm bons gatinhos. E a nossa Kitty é uma boa gata. Que mais seria ela? Sem ser intelectualmente brilhante, não era de modo algum estúpida. O rato que se escondera na floresta desaparecera havia muito. Durante os 2 anos que vivera com Richard Morgan, florescera, tornando-se uma mulher de rosto simples, mas fabulosamente sedutora. A questão era... Seria que Richard era o dono do seu amor? Stephen nunca tivera a certeza, porque imaginava que também ela não estava segura, sendo por Richard uma atração sexual. É o que a liga a ele, tal como os bebés. Mas, mesmo assim, não ver nele qualquer encanto. Porque não sei, nunca o saberei. Será a idade? De certo que não. Carrega os seus anos com a mesma agilidade com que serra a madeira. Amas o Richard? Perguntou. Entristeceram-se os olhos cor de cerveja e pimenta. Não sei, Stephen. Quem me dera, mas não. Não sou suficientemente instruída para fazer essa espécie de juízo. Quero dizer, como hei de saber se o amo? Eu sei. Enche-me o olhar e o pensamento. A mim não. Não magoes, Kitty, por favor. Não o farei, respondeu, fazendo saltar Kate sobre os joelhos. Depois sorriu e deu-lhe uma pancadinha na mão. Nunca deixarei o Richard, aconteça o que acontecer, Stephen. Devo-lhe isso e pago sempre as minhas dívidas. É isto que a deportação nos deve ensinar. E eu aprendo bem todas as lições. Só não consigo aprender a ler e a escrever. A casa e o bebê estão em primeiro lugar. Quando Kitty lhe disse que estava de novo grávida, Richard mostrou-se estupefacto. Não pode ser, é cedo demais. Nem por isso. Vão ter 14 meses de diferença, disse placidamente. Criam-se melhor se tiverem idades próximas. O trabalho, Kitty, vais ficar velha antes de tempo. Aquilo fê-la rir. Ora, Richard, estou muito bem, sou jovem e estou desejando a chegada do William Henry. Kitty, eu não me importava de esperar, de verdade. Mas por que é que eu falo? Já me habituei. Não te zangues, implorou. A Olivia disse que eu não engravidaria enquanto desse de mamar a Kate. Histórias de comadres. Eu é que deveria ter esperado. Porquê? Porque outra criança será demais para ti. Se eu te digo que outra não será demais para mim, entregou Kate a Richard e pegou num balde vazio. Vou buscar água para casa. Deixa-me ir eu. Ela mostrou-lhe os dentes, com os olhos em brasa. Pela centésima vez, Richard Morgan, deixa de andar de volta de mim, porque nunca queres dar-me o valor que mereço. Sou eu quem tenho os filhos. Sou eu que digo quando os vou ter. Sou eu que vivo noite e dia nesta casa. Sou eu quem decide o que é ou não demais para mim. Deixa-me em paz. Deixa de tomar decisões por mim. Deixa-me fazer o que quero sem andar sempre atrás de mim. Isto é muito, aquilo é pouco, porque não te pedi a ti para fazeres. Basta. Já não sou uma criança órfã. Já tenho idade para ter filhos. E se eu quiser outro, terei outro. O meu dono e senhor é Sua Majestade o Rei, não tu. E saiu de casa com o balde, irradiando fúria. Richard sentou-se no primeiro degrau, com a filha no colo, ambos em silêncio. Julgo, minha filha, que a tua mãe acaba de me pôr no lugar. Kate sentou-se muito direita, sem estar apoiada, e olhou para o pai com os olhos pontilhados, que não eram nem os de William Henry, nem os de Kitty, mas sim de um castanho acinzentado, com tendência a disfarçar a presença de pontinhos escuros que só com muita atenção se descobriam. Era manifesta a sua beleza, talvez simplesmente por ser um bebê. Mas as feições, tal como as dos dois filhos mortos de Richard, eram espantosas. Caracóis negros, sobrancelhas finas da mesma cor, pestanas espessas e escuras em redor dos enormes olhos tempestuosos, uma boca carnuda e vermelha e a perfeita tez morena de Richard. Uma Morgan com o nome de Clark. Agitado, amaldiçoou-se pela milésima vez. Todos os seus filhos nasceriam bastardos. Lizzie Locke não lhe iria fazer o favor de morrer rapidamente. Claro que não a mataria, mas só Deus poderia dizer que não lhe devia desejar a morte. Por que será que embaraçamos sempre os fios que nos tecem a vida? Não refleti antes de me casar com Lizzie Locke. Ou antes, não refleti no que seria o meu futuro. Tive pena dela. Pensei que tinha uma dívida a pagar-lhe. Pensei com a razão e continuo a pensar assim. Creio que me recordo de Stephen me ter avisado e de eu não o querer ouvir. Prejudiquei os meus filhos. A alma adorada que é a esposa do meu coração passa a ser a minha mulher. Nem sequer já dizem amante. O termo é mulher. Uma palavra que sugere não ter ela identidade ou estatuto de qualquer espécie. Uma simples conveniência. Posso, como já fazem alguns homens, pô-la de lado sem qualquer compensação. As penas estão a terminar. Aqueles que juntaram ouro suficiente vão comprar a passagem de regresso à Inglaterra ou partir para o Cataio ou para onde lhes apetecer. Os velhos como Joe Robinson estão a desaparecer. Mas há tantos que deixam aqui as mulheres para irem cuidar das suas vidas. Pelo menos o comandante King, tal como o Major Ross, está disposto a dar terra, tanto a uma mulher só como a um homem só. Assim, estas tristes criaturas abandonadas não precisam de oferecer os seus favores nos aquartelamentos dos soldados do Corpo de Nova Gales do Sul. É imperdoável o que fazemos às mulheres. Não são rameiras por natureza. Somos nós que as obrigamos a sê-lo. Kate chilreou, sorriu e mostrou que lhe estavam a nascer os dentes. A minha primogênita, a minha filha, a minha bastarda. Abraçando-a, Richard pousou os lábios na incrível suavidade da sua pele. Aspirou o perfume fresco e limpo, sabendo que Kate adorava ser adorada. Kate, disse-lhe, voltando-a nas suas mãos, de modo a poder ver-lhe o rosto e os seus olhares sedutores, tão parecidos com os da sua mãe, e para lhe falar, como se a criança percebesse o que lhe ia dizer. Minha Kate, o que será de ti? Como poderei garantir-te que nunca te verás reduzida ao tipo de existência com que Deus castigou a tua mãe? Como poderei transformar-te de uma filha bastarda, de dois pais condenados, numa jovem instruída que possa escolher o marido que quiser deste lado do mundo? Beijou-lhe a mãozinha, sentindo os dedinhos apertarem um dos seus. Depois aconchegou-a no braço, encostou a cabecinha ao seu queixo e olhou ao longe, com o espírito ocupado no dilema do destino dela. Kitty levou muito tempo a encher o inútil balde de água. Primeiro sentou-se junto à nascente, para se acalmar um pouco. Depois meteu o balde por baixo do fio de água principal, pôs-o no chão e sentou-se de novo. A explosão apanhara-a desprevenida, não tendo consciência de que aquele ressentimento fervilhava tão próximo da superfície. Passava os dias tão ocupada que não podia dar-se ao luxo de examinar o que sentia. Era manifesta a razão para os seus sentimentos terem vindo ao de cima. Richard não queria outro filho tão cedo, se é que o queria. Mas aquilo não eram coisas da conta dele. Deus pusera neste mundo para procriar e ela adorava fazê-lo. As palavras dos tempos da casa de trabalho e dos sermões que lá ouvira matraquear enquanto os dedos se ocupavam nos bordados surgiam-lhe agora com algum significado. Adão poderia ter sido a primeira pessoa neste mundo, mas até Eva aparecer fora apenas um enfeite. Eva era mais importante que Adão. Eva tivera os filhos e transformara a casa num lar. Richard não poderia ter tudo à sua vontade só por ganhar o pão. Era ela que o amassava e cozia. Pondo-se de pé num salto e pegando no pesado balde com toda a facilidade, jurou que, de futuro, ele teria de ter em conta os desejos dela. Não sou um rato, nenhuma insignificância. Sou uma pessoa importante. Quando, ao voltar da nascente, subiu o atalho por entre os legumes, teve de admitir que o quadro que se lhe deparou era doce e enternecedor. Sentiu afeto no coração. Sem ser vista, ficou a observá-lo com a menina. Voltava-lhe o rostinho, falava-lhe com palavras solenes, beijava-lhe a mão e olhava com uma expressão cheia de amor e assombro. Como a mimava, como olhava para o infinito por cima da cabecinha dela. Mestre, Richard, mestre. Kitty ali ficou, desejando que ele se movesse, mas ele parecia paralisado. O sol punha-se sempre por trás da casa, deixando a frontaria envolta em sombras. Porém, a luz era perfeitamente límpida e derramava-se sobre o pai e a filha, siderados, petrificados. Das profundezas do seu espírito, surgiu uma recordação muito antiga do diretor da Casa de Trabalho, presidindo ao serviço dominical, sentado na sua cadeira alta, olhando para o infinito, enquanto o capelão desfiava os pecados da carne que nenhuma das ouvintes compreendia. O diretor continuara com um olhar vago. O capelão terminara. A audiência de órfãs mantivera-se imóvel. As mestras, rígidas e azedas solteironas, passavam os olhos pelas filas de raparigas para se certificarem que nenhuma delas tinha uma expressão pouco digna de estar na igreja. E o diretor continuara a olhar para o infinito, como se tivesse uma visão que não lhe era agradável, nem desagradável. Moveu-se apenas quando o capelão lhe tocou timidamente no ombro. Moveu-se e caiu para a frente, sobre as lajes da capela, e ali ficou, disforme, como as meias cheias de areia, com que as internas apanhavam pancada, sem que se notassem as marcas. Mestre, Richard, mestre! Mas ele não se mexeu. O tempo passava e, sem dúvida, a criança adormecera, esquecida nos seus braços. Kitty soube de súbito que ele tinha morrido. Apercebeu-se e, num instante, caiu de joelhos, entornou o balde, a água correu e o mundo ficou no mais completo silêncio. Nem nesse momento ele se moveu. Estava morto. Estava morto. Richard! Gritou ela, pondo-se de pé e desatando a correr. O grito arrancou a abstração, mas não foi a tempo de assegurar. Ela caiu sobre ele nesse mesmo instante, chorando e lamentando-se com as mãos, tocando-lhe nos ombros e no peito. Kitty, que se passa, meu amor, que se passa? Ela gemeu e gritou, com as lágrimas correndo-lhe pelas faces, como se tivesse perdido a razão. Quando Kate decidiu juntar-se à mãe para gritar no seu próprio tom, Richard pôs-se de pé com aquelas duas criaturas do sexo feminino meio enlouquecidas, agarradas a ele como que a uma âncora, e sentiu a cabeça à roda. Sem cerimónia, pousou Kate no berço, onde a menina berrou as suas ofensas por ter sido tão descuidadamente posta de lado. Obrigou Kitty a sentar-se na cadeira de braços, junto ao fogão, onde ela ficou a soluçar, como se tivesse o coração partido. Foi buscar o rum e, com mimos e insistências, obrigou Kitty a beber. Oh, Richard, pensei que tinhas morrido. Gemeu, sufocada, olhando para ele com os olhos e o nariz a pingar. Pensei que estivesses morto, pensei que estivesses morto. Lançou-lhe os braços em redor da cintura e encostou o rosto ao seu corpo, recomeçando a chorar. Kitty, eu não estou morto! Soltou-se dos braços dela. Fê-la erguer da cadeira e sentou-se ele por sua vez, puxando-a para o colo. A bainha do vestido de chita era o único pano que tinha à mão. Com ela, limpou-lhe os olhos, as faces, o queixo, o pescoço, a umidade das lágrimas. Tinha mesmo chegado às fitas do vestido. Meu querido amor, não estou morto, vês? Perguntou, sorrindo-lhe eternamente. Os cadáveres não sabem tratar destes ataques histéricos. Mas é bom saber, acrescentou, que sou chorado com tão grande desespero. Vá, bebe mais um gole de rum. No quarto, a birra de Kate aumentava de volume, mas a filha havia de se acalmar mais depressa do que Kitty se recomporia do choque. Richard voltou-se e exclamou com severidade. Kate, acaba com esses gritos. Dorme. Para sua surpresa, o choro da criança transformou-se num abençoado silêncio. Oh, Richard, pensei que tinhas morrido como o diretor e não consegui aguentar. Estavas morto e amavas-me tanto e eu nunca compreendi e magoei-te e repeli-te. E já era tarde demais para te dizer que te amava. Amo-te como tu me amas, mais do que à própria vida. Pensei que tinhas morrido e eu não saberia viver neste mundo sem ti. Amo-te, Richard, amo-te. Ele afastou-lhe o cabelo do rosto e limpou-o de novo com um improvisado lenço. Todos os meus natais chegaram ao mesmo tempo, disse. Sei que choraste muito, mas por que estás assim toda encharcada? Acho que entornei o balde de água. Beija-me, Richard, beija-me com amor e deixa-me que te beije também com amor. Descobriram ambos que o amor recíproco transforma os lábios na mais fina pele entre o corpo e o espírito. A partir de agora, pensou Richard, já não são necessários segredos. Posso contar-lhe tudo. Kitty conheceu a felicidade de sentir a música no coração e as asas na alma. O amor sempre lá estivera.